cima, pra baixo, vamos dançar, pá. Pega uma garota e vamos dançar. Faça tudo que ela quiser, porque eu quero pra dançar. Vamos dançar em uma. Pegue na mão da companheira, faça o movimento. Pegue na mão do seu companheiro, vá pra cima e para baixo. É isso aí, balançar, tem que ter emoção, alegria. Então já desfruta esse momento, fazer você dançar, pra você ter prazer. Vamos fazer isso para o bem. Vamos dançar, minha gente. Bora fazer isso, porque a gente tem que ser alegre um pouquinho. Tem que ter um momento um pouquinho. Tem que ser alegre um pouco da vida. A vida não é feita fazer defeito, é feita, pode ter defeito, mas a vida é importante pra gente ser alegre. Então vamos ser alegre, gente. Vamos dançar. Bora fazer, bora dançar. Então vai fazer, vai dar alguma coisa, preste alguma coisa que não seja tristeza, alguma coisa que não seja relacionada a tristeza. Isso aí é coisa do mal, então vamos dançar. Vamos dançar aí. Morro pra cima, morro para baixo, morro para o lado, morro para a esquerda, morro para a direita. Mãos para a esquerda, mãos para a direita, cabeça para cima, cabeça para baixo. Cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça para cima. Cabeça para baixo, cabeça para cima, e vamos dançar. Fazendo isso, cabeça para cima, pulmão para baixo, barriga para baixo, barriga para frente. Puxa a barriga para frente e começa a dançar, dança, dança. Comece a dançar. Isso aí. Vocês estão no caminho certo.